Salve! Liga aí, doido. Aí, vim pegar uma parada com você, mano. Se identifica, maluco. Aí, doido, ganha esses bicos aí que é o seguinte, se pá, sujeira, hein. Deixa eu ver lá, deixa eu ver o que tá pegando, mano. Deixa eu ver de que é aí, vou correr pelo beco ali, irmão. Aê, mano, sujou, mano, é ganso na parada, hein. Aê, vagabundo! Vai segurando!